Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje é dedicado a lançamentos de 2018. E vamos iniciar em grande peso. Vamos iniciar com Dee Snider, o eterno vocalista de Twisted Sister, que aqui nos aparece em carreira a solo com o álbum For the Love of Metal. Para vocês, Dee Snider, Become the Storm. double the trouble and twice the fun. E nesta sequência, com um som mais pesado, após Dee Snider, ficamos com um nome que surgiu na New Wave of British Heavy Metal. Estou a falar-vos dos Tokyo Blade, que apesar de ser uma banda essencialmente de metal, também tem no seu som alguma influência de hard rock. E do álbum Unbroken, ficamos com a música Bullet Made of Stone. E terminamos esta sequência com Turbo Vixen. E do álbum Drive Into The Night, ficamos com a música No Mercy. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos ter três vozes femininas. E vamos iniciar com a rainha Doro Pesh, que em 2018 lançou o álbum Forever Warriors, Forever United. E deste álbum vamos ficar com a música Blood, Sweat and Rock'n'Roll. Para vocês, Doro, Blood, Sweat and the rock and roll. Thank you. give in, I don't give up, I won't ever let it break me. I'm on fire, I'm a fighter, I'll forever be the last one. Black vultures circling the sky. E nesta sequência com vozes femininas, após Doro Pesh, quem nos apareceu foi Ioana Sadonis, a vocalista da banda alemã Lucifer, que em 2018 lançou o álbum Lucifer 2. E deste álbum ficamos com a música Phoenix. E terminamos esta sequência com Hailstorm, a banda liderada pela vocalista e guitarrista Liz Hale, e do álbum Vicious. Ficamos com a música Black Vultures. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter três nomes que têm uma influência de Southern Rock e ou de Blues. E vamos iniciar com Trench Dogs. E do álbum Ear of the Dog vamos ficar com a música Rattling Bones. Para vocês, Trench Dogs, Rattling Bones. The pavement's cold and mean, the streetlights are a friend of mine. Between the bottle and the gutter, I'm able to walk a straight line. And in the blur of the highway, the headlights, I'm blind.

don't do anything at all. Don't move, no table, no fucking finger. Running away, don't do anything. For me, just nothing better. Me on my couch. E após Trench Dogs, apareceram-nos os Bullet Man. E do álbum o There's Always Light at the End of the Tunnel, ficamos com a música Nothing Better. E terminamos esta sequência com os britânicos Thea. E do álbum The Ghost Light, ficamos com a música Throw Me a Bone. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os King Company. E do álbum Queen of Hearts, vamos ficar com a música Living the Dream. Para vocês, King Company, Living the Dream. have changed? Where are those words that you said when I believed in you? The line is drawn, my friend, I thought there would be a clue. I believe in you. To wrap my head around, do you think my inner peace? 'Cause I thought you were the one that you always seem to be. The rules have changed, you cross that line between trust. Seen the signs along that road, hiding words that don't ring true. The soul's eyes beneath the cry, they're behind the tears. You cross the line of everything that we knew. I believed you knew, and the world starts spinning round like nothing I feel now. I know what's done is done, but now gone, what you became to me. The rules have changed, you cross that line between trust and hate. Should have seen it in your eyes. glances. Tell me all the things that make you smile. I wanna hear them now. Tell me what would it take to be this wonderful. Tell me all the things that make you cry. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência de baladas, após King Company, ficamos com os 3.2. E do álbum The Rules Have Changed, ficamos com a música The Rules Have Changed. E terminamos esta sequência de baladas com os australianos do Radio Sun. E do álbum Beautiful Strange, ficamos com a música Miss Wonderful. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um hard rock mais melódico. E vamos iniciar com Ted Polley, aquele que vai ser sempre conhecido como a voz de Danger Danger. E do álbum Modern Heart vamos ficar com a música Devil to My Angel. Para vocês, Ted Polley, Devil to My Angel. Ooh. this life I want to do more than just live. I don't wanna think of the consequences of my actions. Tearing down my life just for the chance to the next rush, to the next rush. I opened up my eyes, as I wait my turn. Should know now, but I never learn. You don't fit in with society. All you're about is your E após Ted Polley, ficamos com Siska. E do álbum Romantic Dark and Violent, ficamos com a música My Own Cage. E terminamos esta sequência com os Nitrate. E do álbum Real World, ficamos com a música Crazy. E vamos agora voltar ao hard rock mais puro e duro. E vamos iniciar a sequência com os britânicos alemães Mad Max, que em 2018 lançam o álbum 35, e deste álbum vamos ficar com a música Running to Paradise. Para vocês, Mad Max, Running to Paradise. We'll be right back. e após Mad Max ficamos com os britânicos Massive Wagons e do álbum Full Nelson ficamos com a música Under No Illusion. Continuamos a sequência com Rebel Duck e do álbum Born in Nowhere ficamos com a música Born in Nowhere e terminamos esta sequência com os Liverbox e do álbum Rock'n'Roll Salvation ficamos com a música Everlasting Fire. E vamos agora para uma penúltima sequência do nosso Riff Service. Vai ser uma sequência com um som mais Southern Rock. E vamos iniciar a sequência com Southern Dawn. E vamos ficar com a música Point of Inflection. Música retirada do álbum Peppa Gallows. Para vocês, Southern Dawn, Point of Inflection. let it all go. Walk on water, step into the unknown. I want to see you. I want. E após Southern Dawn, quem nos apareceu foram os Super Vintage, que em 2018 lançaram o álbum Destiny. E deste álbum ficamos com a música Brotherhood of Blues. E terminamos esta sequência com os The Magpie Salute, que em 2018 lançaram o álbum I Water One. E deste álbum ficamos com a música Walk on Water. E esta banda conta com 3 ex-membros da banda de Southern Rock, The Black Crow. Vamos agora para a última sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com Danielle Trigger, e do álbum Right Turn, vamos ficar com a música There In Your Heart. Para vocês, Danielle Trigger, There In Your Heart. See pain, I can see worry there behind your eyes. Open your heart, lay it on me. Don't you feel sorry? Let me ease your mind. I will hold you, give you shelter and calm. Let my love shine a light in the dark. For you I would walk over you're lost and hope is gone. I'll always be your lantern, here to guide you home. For you I will walk over fire, for you I will turn back the tide. When you need love, strength for guidance, no matter what the distance between us, I'll be there in your heart, there in your heart, there in your heart, there in your thank you.

just let me out. I'm making it easy for you to don't leave me. E é com Joe Ely e Castro Novo que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Daniel Trigger e a música There In Your Heart. Continuamos com o brasileiro Fred Mika e do álbum Withdrawal Symptoms ficamos com a música First Day Without You e terminamos com Joe Ely e Castro Novo e do álbum Set The World On Fire ficamos com a música Let Me Out. E este projeto conta com Johnny Joe Ely e Dean Castronovo, que tinham trabalhado anteriormente no primeiro álbum de Hardline, o sensacional Double Eclipse. E é com Joe Ely e Castronovo que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos um forte abraço e também o desejo de uma ótima semana. Eu sou Gabriel Souza. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. Rock on!